9217, estabilizado no localizador. 9217, retorno 8, decimal 95. 1895, chamada Gol 9217. Muito obrigado, boa noite. Sou Salvador, muito boa noite. Gol 92717. Dia 9217 avistado, vento 080 graus, 54 nós, pouso autorizado, pista no zero. Ciente, pouso autorizado, pista no zero. 217, Salas 32, siga via Alfa Juliette, Portão 9. Alfa Juliette, Portão 9, obrigado. Boa noite, Gol 9040, cruzando 230 para o 150 e sem estação Maçã Foca. Gol 9040, acione identificação, preta para nível de voo 050 via chegada por médio 1, que é negar no 015. Gente, via chegada, se sinta se possível após a gente ir lá para GOG, lá na Poditap, devido a fazer algumas. Então seria bem grande aí, nosso querido. Utilidade está, final 040. Obrigado. Pode pagar, tá, obrigado. ligeiramente à esquerda da proa de Tapio Gol 9040, aproximadamente umas 15 milhas. 79040, desça para 4 mil pés, após desvio, está autorizado Dunas. Pode ir voar Dunas, voa no Golfo, 9040. Gente, voa 9040, vai na proa de Duna, desce para 2 mil pés, ou ajuste na 015, autorizado a LS, proída pistão no zero, repasse estabilizado. Toma lá estabilizado, voa 9040. Lagoa 9430, estabilizado. Agora, estabilizou, capitão. Gente, completo o semitor, na frequência 198, decimal 95. 195, até daqui a pouco, obrigado. Boa noite, Golfo. 9040. Estamos meia milha do dia certo. 9040, autorizado pouso, pistão no zero, vento 360 graus, 03 nós, pista molhada. Gente, teve pouso, Golfo, 9040. O 9040 no solo a 55, Iberia direita, taxi via Alfa, Juliette, botão 90, mandando a disputa. Via Alfa e Juliette, plano 0, nossa disputa, gol 9040. Salvador, Azul 6908, tem que dar foto 230 1, obrigado. Azul 6908, achar a identificação. Autorizado lá na proa de Luna, descida para 2, meu pai. O ajuste é 095. Negativo proa de Luna, devido à formação, tem que manter a rota. Frente Azul 6908, autorizado chegada Bomet 1, descida para nível de voo 050. Frente até o 050 na Bomet, Azul 6908. Informa que a formação está à esquerda de Bomet, assim, em relação à nossa rota. Frente Azul 6908. Bom dia, são 3520, está descendo a nível 170. 3520, essa é a identificação, autorizado descer até nível de voo 190. Confirma a proa que está mantendo por quantas milhas? Olha, está mantendo essa proa por mais 30 milhas, eu precisava voar na proa 50 para mais desvio. São 3520. A 3520, livre desvio, aposta térmica. Cortana. Azul 6908, desvia à direita agora, pela 090, aproximadamente 12 milhas. Frente Azul 6908, desvia à direita, posso até rir. Vai cortar 6908. 380 autorizado, via Anfeso Luno 7, após aí conforme, decolada pista 10, primeira curva à direita, na saída Arbor Uno, Elefa. 1198 controle, 5460 transponder. Cliente, autorizado, 380 para Brasília, no terceiro, vai ser 380 autorizado para Brasília, aperto do 97, decola da pista 10 com curva direita, no terceiro saída Arbor 1, transição Elefa. O controle 1 na classe decimal 8 e o controle e o transporte 5460. Voo 9218. Correto, chame para pushback acionamento. Cliente apontará. para 3520, reduz o 7 para 250 mais. 250 mais, para 3520. Na rota agora 6908, pode ser na Proedição? Azul 6908, tem condições de ir na Proedição? Ativo, 6908 foi com a Duna então. Azul 6908 foi na Proedição, desce para 3 no site, pode ir 0 no 5. Duna 3015, 6908. A 3520, 3520 está em nível de voo 080. 6908, desce para 2 no pé, o ajuste permanece, autorizado a eletrofluir da pista no zero, reposta estabilizado. 2000, vamos reportar estabilizado no ajuste 6908. Desce para 4 mil pés, o ajuste no 0 no 5. 4 mil pés. 6908 estabilizou a ILS. Azul 6908, compete de afirmação, chama e torre na frequência 118, decimal 95. 1895 vai chamar. Torre Azul 6908, fui ILS, visual com a pista. Do 6908, QNH no 0 no 5, autorizado pouso, pistão no 0, vento 290 graus com 3 nós e forma pistão molhada. Livre pouso 6908, ciente. 2015, Porto Alegre, Paulo, com 3, 2A. Amador Gol 9218, na posição 9 para ponte e acionamento. 3-0, para o táxi. Autorizado a porta para o táxi por 9218. Azul 6908, no solo é 18, libere a direita, táxi de alfa aqui, para o pátio 3, atentando a CLVB. O azul 6908, mas não me escuta. Alfa aqui do pátio 3, não se escuta, azul 6908. Estabilizado. Firmo. Repete, próxima faixa, me torna a frequência 198.295. 1592, você é a identificação, dessa vez chegada para o médio 1, para o nível 050, vai existir na 015. Sim, 592, tem a condição de ser levado para a natureza de Duna. Vai ser Duna, 592. Para o nome, tem a velocidade de alguns. Argentina 1910, crossing 230 down to 170. Argentina 1910, Cocker Dent, descendo via Bernardo 1 arrive, expect level 060, Kenneth 1015. Set by moment 1 arrival, expect ILS X drive for runway 1 to Argentina 1901015. La 1910, Sunset Level 060. Sunset Level 060, Argentina 1910. Llegó 18, gol 92, 98. Com 186 a bordo, autonomia de 364, alterna Guarulhos, 4 táxi. Segue táxi, via Índia Alfa, chamo novamente no ponto de espera da pista no 0, QNH no 0, no 5, gol 928. Sim, está autorizado, pátio Índia no ponto de espera da Alfa, reporta, pronto, gol 192, 1815. Poderia confirmar a posição no pátio 3 para o 1908? 5 Lima. 5 Lima, obrigado. Número 520, me fala as 22 de Beira-Direita, CV Alfa, chamando da Juliette, mandou pra me escutar. Alfa, chamando da Juliette, da 592, todos a 2 mil pés, com ajuste permanente. 2 mil pés, eu vou 592. 20, segue Juliette, portão 7. Juliette, portão 7, tá 3520. Salvador, gol 9298, no ponte para próximo. Gol 9298, autorizado, alinhar e decolar 10, vento 070 graus, 029. Autorizado, alinhar e decolar, a pista na 0, gol 9298.